Depois da apreensão de mais de R$1.092.000 em euros pela Polícia Rodoviária Federal em Ubiratã, desta vez foi a Polícia Federal que realizou a apreensão de R$ 59.750 na Ponte Internacional da Amizade. Na manhã de ontem, ao abordar um indivíduo que estava com uma mochila, a situação revelou evasão de divisas. A ação aconteceu por volta de 8 horas durante um trabalho de rotina na Ponte Internacional da Amizade. O policial abordou um mototaxista que seguia em direção ao Paraguai. Durante a revista na mochila do passageiro de nacionalidade brasileira, o policial encontrou todo o dinheiro em espécie. O indivíduo teve o nome preservado, mas recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal, onde foi autuado por evasão de divisas, pois o valor não estava devidamente declarado na Receita Federal. Autuado em flagrante, ele permanece à disposição da Justiça até provar a origem lícita do valor e também pagar um imposto pertinente ao translado do valor para o país vizinho. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.